Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Fala pessoal do podcast, a gente tá aqui, eu e o Rafa hoje, sem a presença do Giliard, que é o nosso anfitrião básico aqui, né, que sempre faz as apresentações, porque tá de resfriadinho, menino, não tá aguentando com o frio do Canadá aqui, tá tendo que lidar com resfriados agora. Então hoje vai ser um bate-papo entre eu e o Rafa. E aí, Rafa, beleza? Beleza, vocês notaram, o Seco não tá aí também, o Seco tá descansando dos overtime, né, da hora extra que ele tá fazendo no Mass Effect, e dá pra respeitar, né, o cara tá trabalhando todo fim de semana, então deixa ele descansar um pouco. Tá lá de pós-operatório. Pois é. Mas a gente vai ler umas perguntas aí, o pessoal mandou umas perguntas na comunidade do Google Plus. O Igor tem uma comparação muito interessante que ele fez durante a semana e eu queria que ele dividisse com a gente. Mas vamos lá, né? Vamos começar então. E aí, Rafa, o que você tem jogado? É Overwatch, né, cara? É, eu também. Acho que é só isso que a gente tem jogado. Eu tenho jogado bastante Overwatch, tenho jogado Diablo também. Nossa, do nada me deu a vontade de jogar Diablo. Bateu uma Blizzard vibe assim forte. Pois é, cara, os caras são foda, né? Tem o Battle.net, daí eu tenho que entrar pelo Battle.net pra jogar Overwatch. Daí sempre vejo aquele íconezinho do Diablo ali, deu clico, daí eu vi que eu não tinha o Diablo nessa conta. Eu tinha numa conta da Finlândia que eu não consegui migrar, tive que começar a conta de novo. E deu, pô, tô afim de jogar um Diablo, cara. Daí eu baixei e voltei a jogar Diablo. Daí convenci um amigo meu a jogar do zero, Hardcore Mode, pra ver até onde a gente chega. Daí acho que a gente vai começar agora, depois que a gente gravar, acho que a gente vai começar. Tô jogando também XCOM 2, saiu o Long War 2, que é um mod, né? O Long War era um mod do primeiro XCOM, que é tipo o overhaul do jogo, assim, muda várias regras, o jogo fica mais longo, com várias regras diferentes. E esse mesmo pessoal, né, que agora se chama Pavones Studio, criaram o Long War 2, no mesmo espírito, assim, deixar o jogo mais longo, com features de mais profundidade e tal. Então agora tu pode fazer manage dos lugares de resistência que tu tem, o jogo é um foco maior na própria resistência, assim, sabe? E, pô, tô curtindo bastante. O jogo é difícil, assim, sabe? Mas é massa, cara, o jogo tô curtindo bastante. Isso eu jogo nos intervalos do Overwatch, né? Pois é. Não, tá massa, cara, porque agora eu decidi começar a jogar competitivo Overwatch, né? Uhum. E aí a gente acaba se aprendendo algumas coisas a mais nas classes e tal. E é muito bacana ver o quão de profundidade tem no design, assim, dos personagens e dos cenários. E a diferença entre estar atacando e defendendo, como as coisas mudam. Assim, a própria assimetria do jogo, né, que a gente já falou. Uhum. Como eles conseguem executar isso com bastante graciosidade, assim, tipo, é gostoso de aprender essas coisas e jogando e tal. Bem interessante. Eu assisti a nova temporada de Sherlock, bem bacana. Assistiu ela inteira já? É, são 3 episódios, né? Sim, mas é tipo uma hora e pouco, né? Cada episódio. É tipo 3 horas da sua vida, né? Eu quero assistir, mas a minha mulher gosta muito de Sherlock, ela quer assistir junto, assim, então a gente tem que pegar... É justo. É legal. O primeiro episódio é meio fraco, mas acelera a partir daí e fica bem bacana, sabe? Pra quem gosta da série, quem já assistiu as outras temporadas, eu acho que não vai se decepcionar, assim, sabe? É, sem spoiler, então, mas eu quero assistir. Eu tenho assistido, cara, True Blood. Eu assisti na época que saiu, assim, eu assisti só 3 temporadas e eu desisti, assim. E agora eu assinei Crave TV, que é um Netflix que tem aqui no Canadá, né? Uhum. Não assinei não, que eu ganhei 6 meses de graça quando assinei com a minha provedora aqui de TV. Daí, porra, quer saber? Acho que eu vou assistir, vou ver onde é que vai dar, onde é que vai parar essa série. Daí eu tô assistindo, agora tô na 5ª temporada e tá ficando meio... não sei se vou assistir até o final, não. Ah, True Blood, sei lá, cara, eu acho que tinha um punchline que eu gostava, sabe? No começo, assim, a história de que os vampiros coming out, né? Eles saíram do armário e eles estão por aí. E aí tem um sangue industrializado. Eu achei legal a ideia, sabe? Eu achei que botava um contexto interessante, assim. Mas aí começou a virar Twilight. E aí começou a virar um Twilight pornô. Aí eu falei, pô, que porra é essa, cara? Eu falei, sei lá. Tem aquele personagem que é bem legal, que é aquele vampiro mais foda, assim, né? Todo mundo é unânime, né? Que todo mundo curte aquele personagem. O Eric? Não, o mais velho, né? Aquele que é fodão lá. O Godric? Ah, eu não lembro os nomes, né, cara? Mais fácil lembrar o nome do pessoal do Dawson's Creek do que do... É uma série que começou legal e eu achei que desandou, assim. É, a premissa que eles têm, que é tipo fazer um sexy violento, assim, sabe? Eu acho legal, assim, que isso quase nunca vem em televisão. Eu achei, cara, uma parte que eu ri alto, assim, foi a parte que eles estavam lá, chegou os vampiros, assim, pra atacar uma bruxa, né? Daí um cara que é tipo discípulo da bruxa, é, vocês só vão matar ela se vocês passarem por mim. Daí o vampiro pega rapidão, assim, vai lá, arranca o coração do bicho e toma de canudinhos. Realto, porque eu achei, nossa, cara, muito violência gratuita. Falando desse cara, desse do Ultra Blood, tem aquele ator, o vampiro loiro lá, né? O bonitão. Uhum. Tá ligado? Ele fez um filme chamado Hidden. Eu assisti faz pouco tempo agora também, assisti essa semana. É um filme de tipo shelter, assim, sabe? De Fallout Shelter, assim, sabe? Uhum. Eles estão dentro de um abrigo nuclear e tem a vida deles dentro desse abrigo, assim. E o filme é massa, assim, sabe? Até o final o filme é bem massa. O filme fica tão ruim, tipo assim, eu daria uns de 0 a 10, eu daria tipo 8 pro filme até os últimos 10 minutos. Uhum. Nos últimos 10 minutos o filme vai de um 8 pra um 1,5, cara. Nossa! Eu nunca vi um filme ficar tão ruim tão rápido, tá ligado? Caralho. É impressionante, sim. Pena que não pode dar spoiler, mas, cara, assim, tem um finalzinho que eu recomendo parar o filme, assim, sabe? É tipo, tu lembra do... Qual que é o nome daquele filme? Tinha o Mark da Cascos. O filme tem, tipo, uns 5 finais, assim. O filme acaba e volta, e acaba e volta, e acaba e volta, assim, sabe? Vou ver aqui. Brotherhood of the Wolf, Pacto dos Lobos. O filme também era massa, é um filme de ação, e tem umas coisas legais, tem lobisomem e tal, assim, é bem massa, assim, sabe? E é tipo meio, sei lá, é quase um Bloodborne, assim, o filme, assim, sabe? É bem massa, assim, é bem legal, sabe? Tipo, é mais ou menos naquele período do Bloodborne, tem lobisomem, tem monstro e tal. Chega no final, cara, o cara, tipo, a câmera acaba a cena com um final, e aí você fala, acabou, né? Vai subir créditos. Não, volta, aí conta mais um pedaço da história, aí acaba, aí volta, conta mais um pedaço, tipo... Velho, eu, tipo, já não me importo mais, só quero ir embora, tá ligado? É foda como você não faz isso. Então, Rafa, uma semana do anúncio do Switch, pre-order, todo mundo aí, mudou alguma coisa pra você? Mudou nada, não vou comprar. Eu quero jogar só o Zelda e eu vou jogar no Wii U mesmo. Não mudou meu interesse no Switch, não. É, então, eu tenho achado engraçado, assim, porque a gente tem visto a mídia reagir diferente agora, tipo, no dia do anúncio, tava todo mundo falando, ah, que massa, Switch, vai ser massa, e o controle é legal, e o melhor, a Nintendo tá voltando, e uma semana depois, o tom já mudou totalmente, assim, sabe? Você vê o pessoal apontando as coisas, tipo, tá, mas não vai ter jogo no lançamento? Tipo, Zelda vai também vai sair pra Wii U? Tá todo mundo comprando pro Wii U o Zelda e essa ausência de videogame, né, de oferta, de ter o console pra poder fazer pre-order também, né? Aí eu até brinquei essa semana e fiz uma comparação com o Vita, do Switch, que, tipo, se você parar pra pensar, eles não são tão distantes assim, saca? Tipo, beleza, o Vita tem mais jogo porque já foi lançado há mais tempo. A ideia dele, ele é um videogame portátil e ele consegue jogar os jogos do PS4, se você fizer remote play, ou seja, dá pra você jogar jogos de PS4 nele, né? Até fora de casa. Ele tem touchscreen, né? E ele se comporta como um celular, então ele tem Netflix, ele tem Facebook, ele tem... Dá pra ver e-mail, dá pra acessar um navegador, coisas que o Switch ainda não parece ter, né? Tipo, parece que até agora o foco deles é jogo e não existe nenhum anúncio de que você vai poder rodar, por exemplo, Netflix na tablet do Switch. Significa que você vai ter que ter um outro aparelho pra poder andar junto. Se você quer jogar, você vai jogar o Switch, mas se você quiser ver teu e-mail, essas coisas, você ainda vai ter que ter o seu celular, a sua tablet ou teu computador junto com você. A outra coisa é o preço, né? O Vita custa $200 e enquanto o Switch vai estar custando 300. O Vita tem câmeras, né? Você pode bater foto com ele e você pode fazer Skype com ele, né? Então você pode fazer voice over chat com ele e ainda fazer videoconferência. Coisa que o Switch vai precisar de um aplicativo separado, né? Num celular pra fazer, tipo, party chat, sabe? O Vita é Bluetooth, o Switch não. Então você pode fazer pairing de um headset Bluetooth no Vita, mas você não pode fazer isso no Switch. A conclusão, então, é que o Vita é melhor que o Switch, é isso? Não, cara, é bizarro, né? Mas é, tipo, é um hardware mais barato que faz mais coisas, sabe? Tipo, a única diferença tudo... é que não tem Zelda e não vai ter Mario. E tá, tudo bem, o hardware é inferior do Vita, é. Mas, de qualquer forma, o hardware do Switch não é a coisa mais importante dele, né? Então, de qualquer forma, eu tava pensando, pô, tem uma coisa bem errada com o modelo de negócio, sabe? Porque qualquer desculpa que a Nintendo tiver pra dizer do tipo, ah, a gente não tem chat com voz no videogame por causa de X. Não, tem no Vita, tá ligado? O Vita faz isso, e é um hardware inferior, sabe? Ah, não tem touchscreen, multitouch, sei lá, não tem tela captativa, né, sei lá, com multitouch, porque isso ia fazer o hardware ficar mais caro, sabe? Tá, o Vita tem isso também, e é $200, sabe? Não tem câmera, câmera pra fazer videoconferência, porque isso deixa a roda mais cara. Beleza, Vita também tem uma loja digital e com distribuição e o sistema de subscription. No Plus, você ganha um jogo de Vita todo mês, praticamente, sabe? Uhum. Enquanto na Nintendo vai ter aquela aberração lá de alugar um jogo de Super Nintendo. Nem com fala, cara, nossa. É maluco isso, né, cara? Que você pode comparar um Vita, que é tipo, é uma coisa que é completamente constrangedora pra Sony. Pra Sony é aquele amigo estranho de colégio que eles têm que... Que ele não dá like no Facebook, tá ligado? Cara, só o fato de poder comparar, não, é irrelevante qual que é melhor. Só o fato de estar no mesmo nível de tu poder comparar um com o outro, cara. É absurdo, cara. É absurdo. Eu tô bem preocupado com o Nintendo, cara. Eu acho que... Eu tava até vendo assim, que tipo, imagina, ele é pra ser todo cômodo, sabe? O Switch, você transporta ele, você, né, você joga e tal. Ele é feito de umas 5, 6 peças, cara. Tipo, a caixa dele vai vir a tela, a doca, dois controles separados, uma coisa que você conecta os dois controles juntos e os cabos, né? Então, imagina, eu vou jogar o Switch. Beleza, eu boto ele na doca, eu tiro os controles direito e esquerdo, que são diferentes, eu conecto eles no grip e aí eu jogo. Beleza, chegou um amigo na minha casa. Beleza, agora eu tenho que ir lá e pegar o Pro ou pegar dois Joy-Cons, comprar um grip separado, porque não vai ter o grip, né? O grip não vem com os Joy-Cons, tem que comprar um grip extra. E aí você dá pra ele os Joy-Cons pra você jogar em dois, e aí se você chegar mais um amigo, você vai ter que desmontar eles, então vai ter o direito e o esquerdo, e aí você vai ter que definir, beleza, eles são diferentes, eles não são simétricos, né? Então, ou o direcional tá no meio do controle, ou os botões estão no meio do controle, saca? Então, vai ter aquele teu amigo que prefere jogar com o esquerdo, ou direito, aí vocês vão ter que ver, senão desmonta, beleza. Aí, agora cadê o quarto Joy-Con que ficou guardado em algum canto, sabe? Tá debaixo do travesseiro, da almofada e tal, não, beleza. Saca, tipo, o quanto de coisa que você tem que gerenciar, fora o celular pra fazer voice chat, né? Uhum. Eu tô decepcionado com a Nintendo demais. É muito louco, cara. É muito louco. Então a gente vai pegar essa segunda parte do episódio agora, aproveitando que só tá eu e o Igor, a gente vai ler umas perguntas que o pessoal botou no Google Plus, e aproveitar, né, as perguntas que a gente consegue responder, porque o Igor, a gente não é programador, então as perguntas que são mais voltadas pro lado técnico, a gente vai esperar o Seco e o Giliar voltarem, que quem sabe eles podem responder. Primeiro então, vamos à pergunta do Alexandre Galdino, que tá sempre na comunidade, se mandando pergunta, participando bastante. A pergunta dele é a seguinte: a cada um dos podcasters, você ganha um concurso na empresa em que trabalha e pelos próximos 2 anos poderá se dedicar a um projeto pessoal. Você receberá um bom budget, poderá trabalhar e terá tempo integral para trabalhar nesse projeto. A pergunta é: que tipo de jogo você faria? É tipo, você tem todos os artifícios para fazer o jogo que você sempre quis, né? Sim. Tipo, então, qual o jogo que você faria com isso? Isso. E aí, Rafa? Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu falo, cara, eu faria um jogo de horror. É? Eu faria jogo. Porque, tipo assim, se eu tenho toda a permissão para fazer isso, sabe? Uhum. Eu ia fazer o jogo que eu acho que eu jamais vou conseguir fazer de outra forma, que é fazer algum jogo de horror true, assim, sabe? Com... Sim. Tipo, daqueles que o pessoal acaba o jogo e fala: porra, que zoeira isso, não queria ter jogado, sabe? Uhum. Porque um bom filme de horror é assim, né? Ele acaba e você fala: que bosta, tá ligado? Eu uhum. Deu tudo errado, sabe? Cara, eu faria um action adventure, com certeza é meu estilo preferido, assim. Eu acho que eu não vou conseguir morrer sem fazer um. Eu acho que eu preciso fazer um. Uhum. Um action adventure, o tema, eu acho que seria alguma coisa de ficção científica, assim. Alguma coisa mais um cyberpunk, sabe? Mais um futuro alternativo na Terra. Como seria, sabe? Uma mistura meio de, sei lá, acabou o mundo. Tipo, a civilização é diferente de como a gente conhece hoje, sabe? Não necessariamente o pós-apocalíptico, mas... Mas também não Blade Runner, né? É um meio termo, assim. É, meio entre Blade Runner e Impossible, tipo um cyberpunk numa civilização pós-atual, assim, sabe? As coisas seriam diferentes, o relacionamento de pessoas seria diferente, sabe? Uhum. É, eu acho que explorar isso, ter um tempo pra explorar isso, fazer alguma coisa nesse sentido, eu acho que eu ia curtir. É, eu acho que com certeza uma coisa que acho que nós dois temos em comum é que seria um jogo que explorasse, talvez, novas ideias de narrativa, né? Uhum. Tipo, trazer e contar essa história de um jeito que talvez ninguém fez ainda, ou tentar fazer isso de algum jeito que ninguém fez ainda. Eu acho isso que seria bem bacana, assim, ter a oportunidade de trabalhar num projeto onde você pode tentar expressar essas ideias diferentes, assim, como tirar a agência do jogador e ver o que acontece, sabe? Ou dar opções pra ele que não necessariamente conflitam com o que ele acha pessoalmente, sabe? Uhum. E ver como que isso reagiria dentro do jogo e tal. Acho que isso seria bem bacana, tipo, de trabalhar com, né? É, pois é, ainda mais que, tipo, se nesse mundo hipotético a gente poderia fazer o que a gente quisesse, né? Porque se eu tivesse liberdade, eu tentaria esse tipo de coisa que a indústria não faz hoje em dia, né? Por causa do excesso de risco. Não ortodoxo, assim, bem experimental, né? De alguma forma. Então vamos para a próxima pergunta. O William Molinari, também da comunidade, ele falou assim: na indústria de desenvolvimento de games, quais outras áreas que podem ser porta de entrada para quem gosta de jogos, mas já é experiente em outras? Ou seja, pelo que eu entendi aqui, é do tipo, ah, eu quero trabalhar com jogos, eu não tenho necessariamente um background de desenvolvimento com jogos, mas eu trabalho com alguma coisa e eu quero usar isso para jogos. A pergunta ficou um pouco abrangente assim, mas a gente vai interpretar aqui. O Rafa, né, off-in-off, ele deu uma sugestão, que é citar, por exemplo, um animador de publicidade ou de cinema, e como que esse cara integra ou migra para games, assim. Tem uma adaptação a ser feita, ele não vai conseguir chegar e ser sênior, sabe? Porque realmente existe uma diferença, existe boas diferenças entre animar, por exemplo, para publicidade e animar para games. Tem algumas coisas de timing que são diferentes, tem algumas prioridades que são diferentes. Em animação, você quer leitura e você quer que o comportamento seja o mais natural possível, né? Enquanto em videogame, você quer que ele seja mais responsivo possível. E as outras coisas meio que são, vêm e derivam disso. Então, se você tem responsividade no controle, significa que é, tipo, o Ryu dá um soco, ele tem que ser instantâneo, né? Então você aperta o botão, o cara já tá no último frame com a mão na cara do outro. Enquanto em publicidade, se você vai dar um soco, você faz a preparação, você faz, né, o... cara puxa o braço pra socar. Puxa o braço, pra... exagera. Pra, às vezes até uma slow motion ali, pra enfatizar ainda mais o movimento e melhorar a leitura. E aí tem um impacto, sabe? Isso é um exemplo menor de como, por exemplo, muda um pouco o pipeline de jogos pra pipeline de publicidade, né? E aí existe uma adaptação a ser feita, assim. Você consegue pensar em uma área em design? Então, não necessariamente em design, mas acho que em produção também. Eu trabalhava com um cara aqui na EA que o background dele é em banco, assim, sabe? Em administração de gerência de projeto em banco, sabe? Em gerenciar times, gerenciar toda a parte operacional do jogo. E ele acabou indo pra jogos, né? Hoje tá trabalhando com AAA, assim, sabe? São algumas skills carrega, assim. Isso, acho que depende do... Não necessariamente do que tu fazia, mas do que as tuas skills vão te levar a fazer, sabe? Administração de projeto, qualquer projeto do mundo vai ter, inclusive jogos, sabe? Animação, talvez tu precise aprender algumas outras coisas antes mesmo de entrar, né? Como vai funcionar. O exemplo que tu falou da animação, acho que é legal, assim, né? De que tu se preocupa com coisas diferentes, né? Uhum. Mas o princípio, a técnica que tu vai usar, o conhecimento das ferramentas, ele é parecido, assim, né? Sim, isso. Mas algumas coisas tu vai ter que se adaptar. O management do projeto de jogos, normalmente, é um desenvolvimento ágil, assim, né? Design, ele é um pouco mais diferente, porque o design para desenvolvimento de jogos, ele é muito específico pro produto, né? Se fazer o design de, sei lá, de um website e o design de um jogo, são coisas totalmente diferentes, sabe? Talvez princípios de UX tu consiga carregar, né? De user experience, de onde vão os botões na tela, né? O tipo, tamanho de janelas, ou tipo de coisa assim. O designer de publicidade, ou designer de web, como você tá colocando, ele tem um background completamente diferente do designer de jogos, né? Tipo, os nomes se confundem, mas os papéis são outros, completamente diferentes, né? Eu acho que um designer de jogo tá muito mais parecido com um projetista, sei lá, um cara que vai fazer a arquitetura, talvez, do design, mas não necessariamente vai fazer, ou até o user experience, uhum, mas não necessariamente vai fazer layout, né? Ou coisas assim. A skill do projeto de jogo em si, ela é específica e só experiência vai te dar. Só fazer jogos vai te deixar melhor em fazer design de jogos. Mas várias skills de fora podem contribuir. Por exemplo, já vi com esse designer com background de psicologia, já conheci designer com background de arquitetura, né? Já conheci designer com vários tipos de background diferentes. Então, de novo, vai não do que tu fazia, mas daquelas skills que isso que te levaram e como tu pode carregar essas skills pra dentro da indústria. Ou mesmo, né? Designers que vêm de programação ou arte, né? Sim, claro, exatamente. Designers artistas são vários, assim, né? Essas skills vão traçar o teu perfil, assim, o que tipo de designer tu vai ser, né? Como, quanto mais tipos de designer a gente tem, melhor a indústria fica, sabe? Uhum. E não ficar a gente com um tipo de skill focado, assim, que vai sempre pensar da mesma maneira, né? Melhor coisa pro designer é ter segundas opiniões, ter gente que pensa diferente, que desafia a tua linha de pensamento e tal. Eu acho que uma coisa legal de falar, que pode ser bem genérica, é que o background que você tem vai com certeza te ajudar. Você provavelmente vai precisar de experiência ainda na área de jogos, mas seja lá qual o background que você tem, isso vai te ajudar de alguma forma, sabe? Tipo, se você toca numa banda e você quer fazer um jogo, talvez você consiga incorporar essa musicalidade no jogo, sabe? Ou essa noção de ritmo e tal dentro do jogo, como, até como designer, ou até como, sei lá, um artista, sabe? Você trazer ideias de como você integrar esses elementos. Se você pratica muitos esportes e você tem essa visão de esportes, não tem nada a ver com um profissional, sabe? Mas isso, de certa forma, vai te influenciar como profissional dentro de jogos, porque dentro de uma área criativa você tem essa possibilidade, né? E coisa que a gente sempre fala também é o interesse em aprender, né? Porque não é que tu é o animador fodão da Pixar que tu vai chegar mandando em todo mundo desenvolver jogos, verdade, né? Porque até porque você sabe pouco, né? Exatamente. Tipo, tá disposto a aprender, sabe? E acho que a nossa indústria, da maior parte, ela aprecia isso, sabe? Teu interesse em aprender muitas vezes é maior do que o teu conhecimento técnico atual, porque ferramenta, cara, é que todo mundo aprende, né? Mas esse relacionamento interpessoal, de como tu lida com pessoas e trabalhar com times, isso é importante também. E ferramenta muda o tempo inteiro, né? Se tu vem de uma carreira que isso importa também, que tu lidou direto com pessoas, assim, que participou ativamente de um desenvolvimento colaborativo, isso vai te levar a uma distância enorme, assim, né? Vai conquistar a indústria de jogos. Isso é verdade. Saber trabalhar em equipe, saber reagir bem, saber aceitar críticas, saber lidar com críticas, saber reagir às críticas adequadamente, saber incorporar as boas ideias, separar as boas e as ruins. Isso nem é necessariamente técnico, é pessoal, assim, né? É ter a experiência de ter ido, participado de um grupo, feito um projeto, seja lá qual for. Uhum. Isso é bacana mesmo. Próxima pergunta, então, do Felipe Melo. Vocês acham que essa maneira com que a indústria vem se comportando, em que jogos são cada vez mais caros e demorados para serem feitos, se mantém por muito mais tempo? Cara, eu acho que sim. Eu também acho difícil voltar, cara. Tipo, quanto mais dinheiro tu investe, mais dinheiro retorna, né? Então, os jogos demoram pra ser feitos, porque o custo de produção é maior, porque as pessoas esperam mais, porque os jogos estão cada vez melhores, mais complexos e mais detalhados, sabe? Quanto melhor é o próximo jogo, tipo, um exemplo óbvio aqui pra mim é o Witcher 3. Ou esse tipo de jogos que levantam a barra, assim, né, do que é comparável. Ou depois que sai o Witcher 3, action RPG, tipo, nunca mais vai ser o mesmo, sabe? Qualquer coisa pior do que Witcher 3 vai ser subpar. Mas isso, aquele tipo de qualidade requer muito dinheiro, tempo e investimento, sabe? E qualquer coisa abaixo disso, as pessoas vão dizer, nah, isso é pior do que o jogo que saiu 5 anos atrás. É cruel, mas é verdade. Então tu tem que, se tu não investir, daí sim é que tu morre, entendeu? Acho que a gente entrou num ciclo que vai ficar cada vez maior, cada vez mais caro. Mesma coisa com o uso de filme, sabe? Não é muito diferente. Teu custo de produção vai ter que ser sempre maior do que o teu último jogo, se tu quiser se manter nisso, né? Cada 5, 6 anos, 7, sai uma plataforma nova em que tu pode fazer jogos ainda melhores, ainda mais detalhados. Se tu não fizer isso, vai perder mercado. Eu acho que modelos como, por exemplo, um COD todo ano e tal, isso eu acho que tende a mudar, sabe? Eu acho que o mercado já mostrou que esse modelo pra esse tipo de jogos, assim, uma coisa é um jogo de esporte, né? Onde você tem essa rotatividade de pessoas e novidades. Eu acho que faz sentido mais pra um jogo sazonal, assim. Talvez até o modelo mude, não sei, né? Tipo, talvez eventualmente vire um plano de assinatura, sabe? Você assina e você tem o última versão do jogo todo ano e tal. Uhum. Mas eu acho que o modelo em si é esse tipo de modelo onde você tem um retail game todo ano pra um COD ou um Battlefield. Eu acho que isso tende a mudar, sabe? As pessoas têm voltado dizendo, pô, eu gostava do COD Modern Warfare 2 lá, não sei quando, sabe? Tipo, e desde então a coisa tem se diluído. Isso é uma prova de que é difícil contornar esse ponto de investimento, assim. Você precisa investir em um jogo novo e você precisa investir numa IP nova. Você tem que fazer a pesquisa e a pré-produção adequadamente. Você tem que fazer a produção adequadamente, você tem que estar disposto a finalizar o projeto adequadamente para lançar ele da forma como ele tem que ser lançado para poder se manter relevante, assim, senão você pode matar uma IP e a pior coisa que pode ter, né? Porque é tão difícil fazer uma IP e que vende camiseta, brinquedo, boneco e não sei o que, e daqui a pouco você vai lançar um jogo ruim e você pode botar isso tudo pra água abaixo, assim. Mas o exemplo disso é o próprio Assassin's Creed, né? Que tava lançando um todo ano saindo diferente, e agora a Ubisoft falou, não, peraí, não vamos mais lançar Assassin's Creed. Porque eles perceberam que isso tava matando a IP dele, sabe? O Unity foi um fracasso, sabe? A Ubisoft virou piada no mundo inteiro por causa do fracasso que foi o Unity, sabe? E Assassin's Creed, eles investiram tanto dinheiro pra montar aquela IP que jogar ela no buraco, porra, é jogar dinheiro no lixo, sabe? Então eles, acho que fizeram certo, sabe? Dar um passo pra trás, faz o pessoal sentir falta daquilo, sabe? E quem sabe, lançar um próximo com uma fórmula diferente ou algo a mais, assim, que não seja o mesmo Assassin's Creed que a gente tá jogando todo ano, sabe? Call of Duty talvez tenha uma ideia parecida, não sei. Eu tenho a impressão que essas IPs, assim, monstras, eu acho que o The Division foi um experimento nessa direção, que é fazer um modelo de negócio onde o jogo é serviço, né? Você não vende retail, você vende acesso àquele produto. Então você tem o Assassin's Creed todo ano, mas você não tá pagando o retail price, tá pagando uma assinatura da Ubisoft que te dá todos os Assassin's Creed que saírem e todos os The Divisions e todos os Far Cry, sabe? Talvez um modelo de negócio onde você paga pra Ubisoft uma assinatura e ele te dá, tipo, permissão pra jogar aquele jogo e todas as atualizações que vão vir e você faz do jogo ser serviço, sabe? Eu acho que essas IPs monstras, assim, grandes, talvez ainda vão experimentar com essa área de monetização, assim, sabe? Esse modelo de negócio, né? Não necessariamente monetização. Sim, e o negócio é que também tem muita gente sendo muito bem paga e inteligente pra explorar esse tipo de coisa, sabe? A indústria de jogos não vai simplesmente morrer por causa de um ou outro fracasso, sabe? E eles vão experimentar coisas diferentes. O que não dá certo, tenta outra coisa, sabe? É muito dinheiro e é muita gente investindo tempo em descobrir esse tipo de coisa, sabe? O próprio, como tu falou, o The Division, ele já é um experimento diferente, sabe? Estão tentando coisas novas, lançando expansões. Quem sabe a próxima versão do The Division seja... Não existe uma próxima versão, sejam só updates, sabe? Até sair o próximo console que daí eles vão ter que fazer um outro... Isso, que trazem pessoas de volta pro produto, né? Eu ainda acho que ainda vai existir, tipo, assinatura EA, sabe? Ou assinatura Ubisoft, ou assinatura Bethesda, sabe? Onde você paga lá um valor e você tem acesso aos produtos. Tipo, talvez dentro de um ecossistema separado, do Steam, não, dentro da Orange, dentro do Uplay, uma forma onde você pode pagar e ter acesso àquilo, e aí você pode expandir a franquia. Imagina, por exemplo, se a Red Project fizesse isso com o Witcher, sabe? Uhum. Com o crédito que eles têm hoje com o público, por ter lançado um jogo de tão alta qualidade, ter lançado uma expansão, um DLC de tão alta qualidade, imagina se eles lançam esse modelo de negócio, sabe? Onde você fala, beleza, paga aqui uma assinatura pra Red Project e você vai ter acesso às expansões, os updates e o próximo jogo também, sabe? Aí depende do tipo de jogo também, né? Acho que um produto que é uma coisa gigante daquele jeito lançada, tu tem que ter um investimento seguro, tu tem que ter um retorno seguro, assim, sabe? Uhum. E voltando a falar de assinatura, por exemplo, isso já existe de uma maneira rudimentar, né? O EA Access, por exemplo, tu paga mensalidade pra EA e tu joga os jogos da Vault que ele tem, né? Da EA Vault de graça, jogos mais antigos, assim, né? Tipo, 3, 4 anos atrás lá, pro pessoal jogar pela Vault, né? Uhum. Quem sabe isso é só um primeiro passo pra evolução disso, que vai ser jogar jogos novos também. É, pois é. Quem sabe se tu pagar um valor premium, tu tem acesso não só aos jogos antigos, mas os novos, vai saber. Não tô dizendo que é isso que vai acontecer. É, não, eu acho que o mercado ainda tem formas de experimentar, sabe? Eu acho que a gente não chegou ainda no dizer, ah, beleza, videogame como a gente conhece é videogame como a gente vai consumir nos próximos 20 ou 30 anos ainda, sabe? Uhum. Acho que ainda tem espaço pras coisas mudarem. Então, próxima pergunta aqui do Carlos Eduardo Soares, ele pergunta: já que vocês estão numa indústria de alto desempenho que demanda muito tempo e esforço fora do período normal, né, das 8 horas diárias e tal, como que enxerga a questão de formar uma família, ter filhos, etc? A pergunta dele é: nas empresas que a gente tá, ou a gente tá desenvolvendo produtos que exigem bastante da gente como desenvolvedor e tem overtime, e tem necessidade de às vezes ter que se mudar pra uma outra cidade, como foi o caso que você fez agora, né? Uhum. Como que a gente pensa que isso, se isso afeta a nossa família, se isso como afeta e tal? Eu posso falar assim que eu acho que, na verdade, melhorou a qualidade da minha família ter vindo pra cá e tá trabalhando com esse tipo de empresa, assim, sabe? Eu acho que se antes eu tinha dúvidas, eu não tenho filho ainda, mas tenho planos de ter, né? Mas se eu tinha dúvidas ainda se como que eu ia fazer isso funcionar, né? Como que eu ia ter uma criança e eu não sabia se ia poder morar na mesma cidade nos 5, 6 anos, ia ter que ficar indo de empresa pra empresa, como que eu ia fazer isso funcionar, né? E escola e coisa assim. Hoje eu acho que é uma realidade, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu consigo fazer porque eu vivo numa cidade onde tem várias opções de empresas e as empresas são grandes, estáveis, sabe? Elas comportam o ritmo que videogame precisa ter pra poder ter o tempo de desenvolvimento e o tempo de fazer as coisas. Pessoalmente, meus overtimes têm diminuído, sabe? Enquanto eu trabalhava no Brasil com empresas que eram mais dependentes do sucesso de cada projeto ou tinha um time frame bem mais restrito, assim, porque a gente não tinha dinheiro pra lançar mais tempo, né? Tipo, você não pode passar 2 anos pra lançar um projeto de 6 meses porque não tem dinheiro pra isso. Então, no Brasil, eu fazia muito mais overtime, sabe? Eu acho que empresas do tamanho que das que a gente trabalha, Bethesda, EA, eu acho que elas... Com o passar dos anos, essa situação teve que melhorar, sabe? Porque se tu quer gente de alto nível trabalhar pra tua empresa, tu tem que comportar a vida pessoal delas também, sabe? A EA, por exemplo, é cheia de benefícios, sabe? Que incluem a tua família, sabe? Benefícios de seguro, de saúde e tal, de licença maternidade, licença paternidade. A empresa faz o possível pra facilitar tudo pra ti. Hoje em dia, como tu mesmo falou, sabe? A empresa tem que ser uma empresa grande, com projetos grandes, pra poder se dar o luxo de poder bancar esse tipo de coisa, sabe? Uma empresa pequena que faz, por exemplo, jogos no próprio pace deles, ou numa empresa que depende de verbas de outros lugares e tal, é totalmente diferente, sabe? Uma empresa, acho que chegou a esse nível de massa crítica que eles podem dar todos os benefícios pra poder trazer talento, sabe? Um cara que tem anos de experiência, que tem mais o que contribuir, ele quer também ter um equilíbrio da vida pessoal, sabe? Isso, se a empresa não fornecer isso, eles vão estar perdendo esse tipo de talento. É claro que existem as exceções, sabe? Alguns projetos ainda vão ter uma deadline apertada, ainda vão ter que lançar, porque pra empresa se poder bancar isso, ela tem que cumprir os compromissos financeiros que ela tem, né? Os compromissos com stakeholders e tal. Então vai acontecer, por exemplo, de o Seco não poder gravar o podcast porque tem que trabalhar no Mass Effect, sabe? Mas não é como se ele estivesse se matando e morrendo e trabalhando 25 horas por dia, sabe? É uma coisa que é cadenciada. Ele vai ter esse período de férias depois pra tirar, sabe? Ele vai ser recompensado adequadamente, né? Tipo, sim. Por esse tipo de empenho. Então não é como se ele tivesse que fazer isso e ele tá deixando a família dele na mão mão, digamos, né? Não é o caso. Pois é, eles, a empresa entende isso, sabe? Não é um bando de cara engravatado que tá pouco se fudendo, só querem fazer dinheiro, sabe? Isso era assim, sei lá, talvez uns 10 anos atrás, né? Mas hoje em dia, se tu quer manter o teu talento, tu tem que respeitar a vida pessoal deles, sabe? Isso é importante. Uma coisa que eu penso assim também é que de vez em quando vem aquela coisa assim, ah, cara, que massa, né? Imagina no futuro eu poder fazer uma empresa, ou sei lá, ganho na loteria, vou abrir uma empresa aqui, sabe? Vou fazer o meu jogo, assim. Hoje eu penso que, mesmo que eu ganhasse na loteria, que eu tivesse, tipo, dinheiro pra cacete, eu não conseguiria ter os talentos adequados, sabe? Porque eu não consigo competir com uma Bethesda, com uma EA e uma Ubisoft e tirar as pessoas dentro dela, sabe? Porque eu não vou conseguir, por mais dinheiro que eu tiver pra fazer, eu não vou conseguir dar, tipo, seguro-saúde, seguro-desemprego, aposentadoria, benefício. Exatamente. Ter um escritório legal, sabe? Ter uma cozinha com comida e café da manhã e almoço, sabe? Uhum. E essas coisas vão fazer a qualidade da vida do funcionário melhor, sabe? O cara não vai trocar tudo que ele tem por talvez fazer o jogo que ele queria fazer, sabe? É difícil você tirar talento de uma empresa grande dessa, e eles fazem por isso porque eles sabem disso, sabe? Eles sabem que esse tipo de coisa, dando esse benefício pro funcionário, vão fazer ele ficar, porque tem muita empresa aqui por aqui, sabe? O mercado é muito grande, então as empresas grandes têm os melhores talentos porque elas têm esses benefícios. Não é porque o cara, tipo, quando o cara tá num nível que já fez 3, 4 AAAs, ele não tá lá na empresa porque ele é fã de, sei lá, de Mass Effect, tá ligado? Por mais que ele goste e admire a franquia, ele tá lá porque ele sabe que ele tem os melhores benefícios pessoais também, sabe? Ele tá tirando o melhor dos dois mundos, sabe? Ele não tá só fazendo um sonho, sabe? Sim, exatamente. Nesse nível, sabe? As pessoas não estão mais ali só pra fazer o jogo. Eles estão ali porque eles sabem que eles poderiam ir pra outro lugar, sabe? Se eles não tiverem o benefício, eles acham que eles estão se trabalhando demais injustamente, que não tem tempo pra família. É muito fácil pra pessoas desse nível que estão trabalhando nesse tipo de projeto ir pra outro lugar, sabe? E a empresa tem que saber disso e dar o maior, tipo, maior número de benefícios possível, sabe? Ou é isso, ou perde o talento pro teu concorrente. Daí isso é não só tu perde um cenário de alto nível, mas como teu concorrente tá ganhando. Isso só vai te, no longo prazo, só vai acabar com a tua empresa, sabe? Eu sei que não é o normal, né? Não é o que acontece, mas se você perde um cara bom, você perde dois, três, sabe? Porque sim. Se esse cara é bom, ele vai levar outras pessoas pra um lugar novo, sabe? Tipo, não se pode fazer isso, mas é o que normalmente acontece, sabe? Tipo, se ele tá insatisfeito com a empresa, ele não tá sozinho, sabe? Uhum. Se ele vai pra uma outra com melhores benefícios, os outros pessoal falam, e aí, como é que é esses benefícios? São bons os benefícios dessa outra empresa? Talvez valha a pena rever o que eu quero pra mim, sabe? Então, é bem perigoso uma empresa desse tamanho não se preocupar com a qualidade de vida do funcionário, sabe? Exatamente. Pode desfalcar uma equipe de uma hora pra outra, sabe? É, sem contar, tipo, moral, assim, né? Do tipo, um cara sai, ou até a falta desse tipo de benefício, vai começar as pessoas a questionarem, pô, será que a empresa se importa com a gente mesmo? Vou começar a olhar em outros lugares, sabe? E, pô, por que aquele cara saiu? Pô, eu não devo ser o único que se sente assim, sabe? Uhum. Todo mundo começa a se questionar se eles deveriam estar aqui, e daí então um êxodo em massa de uma empresa de uma hora pra outra acontece, cara. Já aconteceu antes e vai acontecer de novo se a empresa não se preocupar com isso. Pois é, pois é. Pessoal, por hoje é só, esse episódio ficou um pouco mais curto, é só eu e o Igor, assim, tem bastante coisa que a gente quer esperar pra falar de quando o Giliá e o Seco voltarem. Faustão não tá aqui, né, pra fazer as apresentações. Pois é, a gente é meio tímido, então a gente não tem a mesma sagacidade do Giliá. Desenvoltura, eloquência. Sim, é isso. A gente espera que tenha sido satisfatório, né? Mas é isso aí. Até a próxima vez. Igor, te vejo no Overwatch mais tarde. Opa, até a pouco. Subindo de rank, Platinum. Essa semana, esse final de semana, né? Vamos passar de gold, pelo amor de Deus. Beleza, então, cara. Valeu, pessoal. Até o próximo fim de semana. Falou, Igor. Até mais. Falou, pessoal. Vambora.